Sejam bem-vindos ao Nintendo 3 Awards 2016, onde nós inflamos os nossos egos para eleger os melhores do ano e ninguém ganha nada com isso. Aqui é o Mario, do lado de fora da premiação. Entrando pelo tapete vermelho de bermuda de praia e havaianas está o Jomon. Nossa, olá. Você não tem nada pra falar pros seus fãs, Jomon? Não tenho. Eu fui pego de surpresa. A apresentação tá muito bonita. E chegando no Uber, só que com desconto, está o Jefferson. E aí? Já que a premiação é nossa, supondo que fosse uma premiação que tivesse pessoas importantes mesmo, quem que vocês gostariam que tivesse na lista de convidados? A minha mãe. E da indústria de jogos, vocês dariam algum prêmio de melhor, sei lá, melhor Kojima da indústria? Melhor Kojima? Eu daria o prêmio pro George lá, o cara da Video Game Awards, eu esqueci o nome dele. Tá, então a gente vai dar o prêmio de melhor cara do Video Game Awards, que é o cara do Video Game Awards. Não, a gente vai dar o de melhor Kojima pro cara do Video Game Awards, já que ele deu de melhor pessoa pro Kojima, né? Ele deve ficar feliz com isso. Antes de mais nada, eu vou explicar como que vai funcionar a premiação. Nós listamos diferentes categorias de premiação, que incluem categorias como melhor trilha sonora, jogo de 3DS, Wii U, jogo do ano e etc. Para cada categoria, cada um de nós elegeu até 3 jogos da Nintendo, e nós vamos discutir cada uma dessas escolhas entre nós. Então vamos para a primeira categoria. Categoria Decepção do Ano. Na minha lista, o top decepção do ano foi o... Ele foi esse ano, Hyrule Warriors Legends? Eu não lembro se foi esse ano. E é o top decepção do ano pra mim. Depois veio Star Fox Zero. E a última decepção do ano, que vai considerar muita gente, Pokémon Go. O Hyrule Warriors Legends, eu fiquei triste não com o jogo do Hyrule Warriors Legends em si, mas com o lançamento dele, como esqueceram o jogo do Yu. E Pokémon Go é porque não tem um feeling Pokémon, só tem um feeling Capture, mas não tem um feeling Chris ou bichinho. Os três que eu escolhi foi na ordem. Monster Hunter Generations, Zero Escape, Zero Time Dilemma e o jogo das Olimpíadas do Mario Sonic Rio 2016 pra Wii. Ah, mas cara, você tinha expectativa nesse, mano? Não é possível. Eu tinha porque eu joguei a versão de 3DS e a versão de 3DS eu gostei. Ela tem uma historinha, tem é como se fosse um RPGzinho. A de Wii U não, é só os jogos secos, assim, tipo, só as Olimpíadas. Eu achei bem ruim. Com relação a Generations, eu achei que a barra de entrada pra série continua alta. Eu achei que ia ser um pouquinho mais fácil do que Monster Hunter 4. E Zero Time Dilemma, ele não fechou a trilogia de forma satisfatória. Não fechou nem a história. Isso eu fiquei um pouco decepcionado. E ele é bem pior que Virtua's Last Reward. Bom, as minhas escolhas, na verdade, eu não tenho 3, eu escolhi só 2. É Mighty No. 9, pra mim, foi uma decepção bem grande. Eu tinha jogado ele na E3, e o jogo saiu pior do que tava quando eu tinha jogado. Acho que é porque a E3 deixou o jogo melhor pra você. Pode ser. E a minha segunda decepção, ela não é uma decepção tão grande assim, mas é por um fato muito específico, que é Pokémon Tournament. O multiplayer dele é terrível. Multiplayer local, praticamente, você tem que jogar no gamepad e na TV, ou você joga em LAN, que eu acho zoadérrimo. E nem lembro se em modo online. Tem modo online, caralho. Porra, você quer avacalhar o jogo também. O jogo é ok pra mim, não é um jogo excepcional. Ele é ok. Eu queria que fosse um jogo excepcional. Sabe qual é o jogo que você esqueceu? Qual? Populocross. Então, Populocross, ele não é um jogo muito ruim. Ele é ok também. É um jogo, tipo, pra mim é nota 6-7, entendeu? Numa indústria que vai de 5 a 10, isso é pouco, mano. Eu só acho que Hyrule Warriors Legends pro Jomon é que ele não teve dinheiro pra comprar o New 3DS. É recalque, na verdade, né? Categoria Jogo Mais Esperado. Bom, e a categoria Zelda Mais Esperado do Ano, em Jogo Mais Esperado do Ano, eu já vou colocar o meu porque é Zelda Breath of the Wild, porque não tem outro jogo da Nintendo que eu tô esperando. Ó, Objection meu, e provavelmente do Jefferson também. O top 1 aqui é Fire Emblem Mobile, que eu quero saber que merda vai ser essa porcaria. E depois é o Zelda. Eu tô com Jomon, Fire Emblem Mobile. Segundo eu coloquei Pikmin 4, né? Não sei se vai ter ou não. E eu prefiro Mario do que Zelda. Então em terceiro eu coloquei o Mario Switch. Bom, se eu pudesse colocar alguma coisa mais esperada depois de Zelda, eu colocaria o Nintendo Switch. Mas como não, aqui a gente tá falando de jogo... Você tá esperando mais que o Zelda do que o... Não, eu tô esperando o Zelda mais do que o Switch. Caraca, Zana. É, o Switch é aquela coisa, eu vou ter que esperar pra ver o que que ele é realmente. E criar expectativa agora com alguma coisa que tá entre o limiar do 3DS e do Wii U é meio complicado, entendeu? Sendo que eles nem mostraram nada, não sei, um comercial de 3 minutos com uma música empolgante. Ou um gameplay que o Jimmy Fallon nem pôde segurar no console direito. Tremeu, só. Ele respirou o Switch, só isso. Categoria trilha sonora. Vamos lá, o meu top 1 é Rhythm Heaven Megamix, que é meio que até minha apelação, né, porque o jogo é musical. Depois vem Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Nossa, meu inglês tá excelente. E depois Talk Mirror Sessions Sharp FI, porque tem músicas japonesas que eu curto. Mas eu não queria. Eu pensei até em colocar esse em primeiro, só que eu não coloquei porque eu não vou deixar musiquinhas japonesas dominarem meu coração, sendo que os outros dois jogos tem uma trilha sonora bem boa. Eu deixei. O meu é o único que eu coloquei na lista. Mas olha só, eu esqueci do Rhythm of Heaven, tá? Porque eu adoro as músicas do Rhythm of Heaven. E eu ouvi algumas do Ace Attorney também, esse novo, e achei legal. É, o Talking Mirror Sessions, a maioria das músicas são músicas que estão na minha playlist que eu escuto, porque no fundo do meu coração eu sou um otaku vergonhoso. Mas fora das músicas cantadas, eu acho que até o Talking Mirror Sessions peca um pouco em música, assim. Ele só tem as músicas cantadas legal, o resto é meio enjoativo. Ou eu não sei se é porque o jogo tem 50 horas. A música de batalha é a mesma, né? Então... É, isso é. É, essa é a categoria que eu não sei votar, porque eu desligo muito o som do videogame pra ficar ouvindo podcast, mas meu top 3 foi Fire Emblem Fates, Tokyo Mirage Sessions e Bravely Second. Os dois primeiros é por causa da musiquinha, o terceiro é mais trilha sonora. Eu não vou deixar de medir que Bravely Second, se eu tivesse jogado e lembrado na hora de fazer o top, talvez substituísse o Talk Mirror Sessions, porque o Bravely Second, mano, também tem uma trilha sonora bem boa. Eu acho que o Bravely Second, eu acho que ele deve ter músicas parecidas com o Bravely Default, e sinceramente, o Bravely Default, apesar de ter músicas boas, também são músicas repetidas, tá? Mano, eu achei bem boa do Bravely Default, e são diferentes porque o cara, o compositor é diferente. Um é o cara lá que compôs pro abertura de Shingeki no Kyojin, e esse aí é um que compôs um encerramento de Mag. Então são, tipo, ele fica mais metalzão. Ah, né? O encerramento de Mag é aquela música bonitinha, né? Eu sei qual que é. Então, não sei se você sabe qual é que eu tô falando, porque tem um monte de encerramento, né? Não, então, se você for a primeira. É a segunda. Não é a que eu gosto. Mas aí as músicas do Bravely Second, eles até meio assim, porque elas estão mais... digitais, assim, elas não tão épicas igual do Bravely Default, mas eu achei isso bem legal, assim, essa mudança. Categoria jogo multiplayer. Vamos lá, então, o meu primeiro que eu coloquei, que o Jefferson me lembrou, Kirby Planet Robobot, porque o multiplayer dele dá uma misturadinha de RPG e Kirby e fica extremamente bom. Eu coloquei em segundo, por mais que eu não tenha jogado, a ideia pra mim é muito boa, de Metroid Prime Federation Force, que, pô, pelo menos alguma coisa o jogo tem que compensar, e falam que o multiplayer é bem bom. E pra não colocar Pokémon, eu coloquei o Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, que ele faz o Street Pass Online, e isso, o Bravely Default, se não me falha, tinha feito no início do ano. Na época que lançou. E aí, Shin Megami Tensei 4 tá fazendo isso também, e eu achei bem melhor essa coisa de ter um Street Pass Online. E eu coloco ele como multiplayer também. Street Pass multiplayer? Isso aí é cheat, Jumon. Precisa de outras pessoas, cara, é multiplayer. Minha escolha é, em primeiro, God of Protectors, segundo, Metroid Prime Federation Force e terceiro, Mario Party Star Rush. O primeiro é um RPGzinho hack and slash legal com gráficos de NES, acho legal o pessoal procurar, que é bem bacana, jogo de eShop. É bem bonitinho também, né? É, bem bonitinho, pessoas com pouca roupa, sabe, aquele negócio. Federation Force eu joguei e eu confirmo, o multiplayer funciona, o cooperativo é bem legal. Eu acho que o multiplayer é até melhor que o Triforce Heroes, pelo menos quando eu tava testando. E Mario Party Star Rush é muito bom aquele modo do Todd que todo mundo joga o dado na mesma hora. Tipo, você corta muito tempo de espera e tem outros modos como Coinatlon, não sei, eu não lembro agora. que é o de correr nos minigames, tipo, indo toda hora. Eu achei legal. Você recomenda pra comprar então o Mario Party? Vocês acham? Eu recomendo. O melhor Mario Party que eu joguei, acho que desde o 3. Caracas. Olha, você tá passando Mario Party DS, hein, nessa lista. É isso mesmo? Eu acho Mario Party DS bem ruim, velho. Nossa, você tá me... Ah, não, Jamal, você não tem senso crítico, cara. Mano, eu nunca consegui ver uma partida de Mario Party DS acabar, velho. É tão bom o jogo que eu comprei jogo verdadeiro. Jogo original, caralho, verdadeiro sempre. É isso mesmo. Mas olha só, Jefferson, a gente tá na categoria multiplayer. Você realmente... Eu tô considerando que você jogou o jogo com outras pessoas reais, assim, né? Sim, joguei o download play e coisa. Foi, e o, sei lá. Tem multiplayer online? Ou... Não, não tem, mas tem aquele esqueminha que você baixa antes o jogo e não fica tanto, não demora tanto o download play. É, mas eu espero que com o Switch eu quero chegar num nível que a gente possa jogar Mario Party online, sabe? Tipo, a gente conversando no Skype e jogando junto. Isso seria mas da hora. Mas será que isso não é contra a visão da Nintendo? Porque já seria possível, né, jogar, não é? Não tem nada que impeça. Eu acho que eles não querem porque uma das brincadeiras do Mario Party é ter porrada no sofá. É mais legal, né? Mas, poxa, gente, a gente tá em 2016, né? As pessoas não querem sair de casa nem pra comprar pão. Elas pedem no iFood, sabe? Mas é a Nintendo sendo Nintendo. É preferência mesmo, porque Metroid Prime consegue. É um jogo muito mais difícil de fazer online. Mario Party Star Rush conseguia bem fácil. E o seu top, Mario? Seu top vergonhosa? Não, o meu top é pra compensar o seu, na verdade, né? Porque se faltou Pokémons, eu botei tudo de Pokémon aqui em multiplayer. Começando por Pokémon Sun and Moon, obviamente. Eles basicamente pegaram as coisas que funcionavam em Omega Ruby, XY e colocaram o melhor, Sun and Moon. E eu coloquei um outro item na lista que é Pokémon Red, Blue, Green e Yellow. Tá. Mas por que esse, mano? Por quê? Porque é simples. Você pode jogar sem o Cabo Link. Sem o fucking Cabo Link. Ah, vai tomar no seu cu, né, mano? Só que me falta eles lançaram o Cabo Link pro 3DS, né? É, seria uma possibilidade, né? Eles lançaram um adaptador wireless pro Game Boy Advance. Vai falando aí, continua seu top. Não, é esse meu top. Só tem dois? É, eu não tenho terceiro, é só Pokémon. É Pokémon Tournament, você podia colocar. Não, eu não gostei do multiplayer, esse foi o motivo da decepção. Ah, se o Mario não quer colocar, eu só vou citar aqui. É, o cooperativo de Star Fox Zero é bom, viu? Ah, não, mano. Star Fox... Então, o Star Fox Zero é o jeito que funciona, né, o jogo. Porque você não tem quatro olhos. Isso, resolve os problemas. Pega, sei lá, pega sua namorada, dá o gamepad pra ela e joga Star Fox 64. Que horrível, mano. Categoria Mobile. Eu vou contrariar todo mundo de novo, porque eu sou hipster. E eu vou de Mitomo em primeiro, porque saber da vida dos outros é legal. Pokémon GO e por não ter jogado Mario Run. Se não, talvez Mario Run até subisse em Pokémon GO. A minha lista é o contrário. É Pokémon GO, Super Mario Run, mesmo não tendo jogado. Mas não, não tem como ser pior que Mitomo. Nossa, que horror, cara. Você sabia que dá pra colocar agora nessa nova atualização? Você consegue colocar um quadro de uma imagem qualquer do seu celular no Mitomo? É mó legal isso. Não sei, eu acho que o Mitomo ele não funciona porque a Nintendo tentando usar uma rede social, sendo que as pessoas já usam rede social, então invariavelmente esse jogo ele vai por terra, tipo, todo mundo baixa, usa um pouquinho e depois larga. Já que a gente tá falando em mobilidade, o meu primeiro lugar vai pro site responsivo da Nintendo, que depois de 80 anos que a Nintendo tá na internet, ela descobriu que ela precisa fazer um layout que se adapte ao celular. Depois, então, vem Pokémon GO, por causa do sucesso, e não necessariamente por causa do jogo. E depois o Mitomo, porque eu achei ele o melhor aplicativo de interação social para os fãs da Nintendo que poderia ser feito. Para os fãs da Nintendo. É engraçado que você vê pergunta lá, jogo de coisa de que você gostava quando criança. Aí todo mundo, ó, Super Nintendo. Aí você fica, porra, mano. Galera é nintendista aqui. Categoria Jogo de 3DS. Bom, eu acho que... eu sei que a lista de vocês deve estar bem igual e a minha deve estar diferente porque eu não joguei Fire Emblem, tá? Então, a minha começa por Pokémon Sun and Moon. Eu me surpreendi com o jogo. Apesar de algumas coisas de eu não ter gostado de Alola, né? Eu achei que o jogo ele tá muito bonito e as coisas que eu achei que eu não ia gostar, como mostrar coisas de super efetivo e algumas coisas que facilitavam, eu acabei gostando no final. Então, tamo aí, eu ainda tô jogando e tô aproveitando os pequenos momentos que eu posso ter com o jogo. E a sua opinião sobre as HMs, Mario? Tá, eu acho que poderia estar melhor, mas é porque eu tô pensando de um ponto de vista do design de games, entendeu? Que eu acho que... Acho que tem que irritar pra... Não é irritar, eu acho que você tá dando muita coisa de graça, eu acho que as coisas não podem ser de graça, só isso. E em mas em Pokémon tudo você ganha de graça, né, então paciência. Mas você, né, não ganhava de graça antigamente? É, mas você tinha que passar por um todo um processo, né? Você tinha que chegar nas determinadas cidades, né? E obviamente, você precisava ganhar de um determinado líder ginásio. Ele falava isso, você só pode usar o Cut se você ganhar desse líder ginásio aqui. E na ordem, Dragon Ball Fusions... não sei esse quem tá jogou... Esse tá errado. Tudo bem. Esse não pode estar em top, Mario. Acho que pode, eu faço a porra que eu quiser, a lista é minha, mano. Você já viu todos os jogos que lançam 3DS esse ano? E daí? Então, porra, Dragon Ball Fusions não pode entrar nisso. Mas são jogos que... Mano, os outros jogos eu não joguei. Fire Emblem Fates eu nem cheguei a pensar em comprar, na verdade. Não, cheguei a pensar em comprar, é que o meu 3DS tá quebrado na época. O que é um problema, não joguei. Mas vocês estão querendo impor a lista Weibo de... Mano, vocês estão querendo impor a lista Weibo de vocês em cima de mim? Tá com o Dragon Ball, caralho. Como que você tá falando que é nosso, que é o Weibo? Não, mas é Dragon Ball Fusions, é diferente. Você tem uma infinidade de personagens aí, essa escolha, cara. Cara, você pode fundir o Kuririn com a Pan, tá ligado? Que melhor que isso? Se vinha na internet em 1 milhão de Dragon Ball AF aí da vida... Não, acho que não. Não, não de forma oficial, tá? A melhor coisa que existe é isso. Em terceiro lugar, Rhythm of Heaven Mega Mix, tá? Eu acho Rhythm of Heaven um jogo genial. Só isso. Ele merece todos os prêmios que ele merece ganhar. Só isso. Ele tá em terceiro lugar. É que o Pokémon tá no meu coração e Dragon Ball também. Deixa eu falar um pouquinho de Dragon Ball Fusions, que eu peguei pra jogar. É extremamente enjoativo. E eu acho que nem pra fã serve, viu? Porque serve sim. Ah, nossa, é muito ruim, Mario. É muito ruim. Você quer jogo ruim, então pega Project Cross Zone, que é melhor que isso, velho. Eu não gostei, não consegui passar do primeiro capítulo. Eu tenho a impressão que Dragon Ball Xenoverse, tipo, ser pra fã é melhor, velho, a situação. Então, só que eu não tenho nada que rode Xenoverse, entendeu? Então eu fico com Dragon Ball Fusions. Fala o Fire Emblem de vocês aí, vai. Vai, então, o meu primeiro, então. O meu é Fire Emblem Conquest. A gente separou o Fades em Conquest e o Revelation, então eu vou considerar o Conquest. Será que o Jefferson vai falar o Bright? Não, porque ele também é hardcore. Meu segundo é o Shin Megami Tensei 4 Apocalipse. E o meu terceiro é Pokémon Salmon. É o top 1 do Mario. O Shin Megami Tensei 4 Apocalipse eu acho que foi um dos melhores... Eu acho que foi o melhor RPG. Foda-se, Baby Second, te detesto. O Shin Megami Tensei 4, na minha opinião, é um dos melhores RPGs da 3DS. E o Fire Emblem Fates Conquest, ele conseguiu ser melhor que o Awakening, que eu tinha gostado. Então, é bastante coisa. Eu achei esse ano o 3DS foi bem servido de jogos. Foi até bem difícil escolher isso. Bravely Second não é foda-se não, é melhor que Shin Megami Tensei 4, viu? Também você podia considerar Dragon Quest 7, né? Mas não, enfim. Não, Dragon Quest, mas eu prefiro Shin Megami Tensei. Tá tudo bem. Então, a minha lista é Fates, o Conquest. Segundo, Pocket Card Hockey, que eu gostei, eu fiz o cavalo perfeito, joguei mais de 20 horas daquele de paciência. E em terceiro, surpreendentemente, eu fiquei com Pokémon Sun and Moon, porque depois que saiu a lista do 3DS desse ano, eu tinha quase certeza que eu ia descartar isso aí, ia ficar em sexto, sétimo. Mas eu acho que a Lola trouxe vida nova pra quem tava de saco cheio. E geralmente eu nunca coloco Pokémon no meu top 3, top 5, nem no top 10, porque eu acho que é sempre mais do mesmo, mas essa versão eu acho que é a minha segunda favorita de todas as gerações. E só comentar que o Card Pocket Joker, ele reacendeu o espírito japonês do Jefferson, né? Que é o espírito de querer apostar em cavalo. É o espírito de querer gastar dinheiro com cavalos e bebidas japonesas. Nossa, bebidas. $7 o jogo só. Categoria Jogo de Wii U. Acho que essa categoria é mais difícil, né? Porque a lista tá bem, bem restrita, né? Foi difícil mesmo, tanto que, mano, os meus jogos, o meu jogo favorito provavelmente vai ser unanimidade aqui, foi Tokyo Mirage Sessions Sharp FE, um bom de RPG, deu bem assim no Wii U e provavelmente nunca mais vai aparecer em nenhum outro lugar, então jogar ele foi um negócio bem divertido. O meu segundo, eu apelei e escolhi The Legend of Zelda Twilight Princess. Eu não joguei esse remake, eu joguei só o início assim, pra ver o gráfico como tava, e tá bonito, e como o Twilight Princess do Wii eu gostei bastante, eu falei, mano, acho que esse aqui tá, é uma aposta segura pra colocar em segundo lugar. E o jogo entrou na decepção do ano também pra mim, em segundo lugar, é o Star Fox Zero. Porque por mais que o jogo seja ruim, o Yu tá sem jogo e ele foi melhor que Pokémon Tournament. Então ele entra ali em terceiro. Mas Star Fox Guard é melhor que Zero. Eu não gostei tanto da ideia do Guard. Como não? O Grip é sensacional, velho. Já devia tá na frente de Zero. Já devia tá, ele devia ter que pilotar o principal, né? No Star Fox Zero. É, a minha lista, primeiro, Tokimeki Sessions. A segunda, propaganda que eu fiz de Star Fox Guard. Eu acho que é um jogo que faz jus ao gamepad. E terceiro, eu coloquei Paper Mario Color Splash. Eu joguei um pouco e sim, a jogabilidade é muito ruim. Fica mandando cartinhas. Olhar pro gamepad e depois olhar pra TV é horrível, mas tem umas sacadas bacanas. A história é muito boa. Se você gosta de Paper Mario por causa da história e das sacadas, das piadas, eu acho que Color Splash faz jus ao que o Sticker Star não fez e que nenhum dos Mario e Luigi conseguiram chegar. Eu acho que esse jogo destaca mais pelo roteiro. É, pelo roteiro, texto. Pelas screenshots que eu vi, o jogo tá bem, bem on point, assim, com os textos. Deu vontade de jogar só pra ler as coisas. Mario, o Paper Mario é um bom livro. É, eu joguei dois jogos de Wii esse ano. E os dois estão na minha lista, tá? É, Tokimeki Sessions Sharp FE. É, não zerei, mas ele é o mais próximo dos jogos que eu joguei que eu gostei. Segundo foi Pokémon Tournament. É, eu não gostei do multiplayer e eu acho ele um jogo bem razoável. Mas entre as opções, são os melhores jogos que eu vi esse ano. E lembrando que o Mario tá me devendo ainda uma partida de Pokémon Tournament online. E vou continuar devendo porque meu Yu tá completamente desligado. Categoria Jogo do Ano. Rufem os tambores, porque agora vem a premiação principal. E esse a gente vai tentar decidir? A gente vai decidir como o mais votado ou não? É, provavelmente a gente... É um grande problema, porque se for pra votar, a Fire Emblem vai ganhar. Mas como eu tô dando a mínima pra isso, eu tô me fudendo pras premiação. Então, vai, começa aí a premiar Fire Emblem já. Mano... Fire Emblem Fates Conquest, mano, é melhor que Awakening, foi um puta jogo bom. Mano, 30 horas, assim, o chato é que ele lançou em março, então o melhor jogo do ano lançou lá no início dele. Mas estamos aí com Fire Emblem Fates Conquest. Eu concordo com o Jomon e eu falo que ele é melhor que o Awakening porque ele traz a jogabilidade clássica de Fire Emblem. Eu acho que o Conquest é muito melhor que o Birthright porque te deixa naquela posição que você tem que escolher as coisas. Tipo, nem tudo é de graça e você tem que penar pra passar nas fases. E o Mario? Obviamente não é Fire Emblem porque eu não joguei. A verdade é que eu joguei muito pouco jogo da Nintendo esse ano. O jogo que eu escolhi, na verdade, nem é da Nintendo. É LOL. Não. Poderia ser LOL. Poderia ser Overwatch. Mas como não é da Nintendo, né? Eu coloquei Pokémon GO e eu vou explicar o motivo. Quando a gente tinha falado do Video Game Awards, eu tinha falado que Pokémon GO não merecia o melhor jogo mobile e nem de perto o melhor jogo do ano, etc. Só que isso era num contexto global. Porque se for num contexto de jogos da Nintendo, que tá difícil pra mim, tipo, eu não joguei Fire Emblem, então não tenho muita opinião sobre ele, tá? É, mas eu acho que Pokémon GO causou uma revolução sim, uma revolução cultural, apesar de ele não funcionar na maioria dos celulares e de que teve um declínio muito grande do número de pessoas que pararam de jogar. Hardcore gamers mesmo, né? Eles não souberam cativar esse público, continuar no controle. Mas ainda assim, pela revolução que deu, pela mudança, por todo mundo voltar a falar de Pokémon, pelo aumento das ações da Nintendo, pelo tema Pokémon voltar à alta e saírem filmes, animes, uma porrada de coisas e produtos. Um monte de livro não oficial. Um monte de fanfic não autorizada também. Pokémon GO merece tá no jogo do ano. Eu só vou brigar com você pelo termo revolução, porque pra mim não revolucionou nada. Talvez tenha trazido à tona que pode jogos de realidade aumentada podem funcionar, usando ambientação real, mas acho que fora isso não aconteceu muita coisa. Não, ele usou dois conceitos principais que ninguém ainda tinha aplicado. Que não tinha, é só Niantic que tinha, só que ninguém tava cagando porque não era Pokémon, né? Que é realidade aumentada e geolocalização. Esses são os dois pontos fortes do Pokémon GO. Não é só a realidade aumentada. Sim. É, não, então, é os dois. Eu acho que no máximo isso, mas não, pra mim não revolucionou. Revolucionou sim, cara, porque o mercado de realidade aumentada tá encarecido e virou uma bolha. Porque tá tendo muito investimento e pouca saída, pouco retorno, né? Você vê todos os óculos de realidade aumentada aí são caríssimos. máximos, a não ser o Google Cardboard, que é de papelão. Mas você simplesmente pode pegar o seu smartphone e usar como uma aplicação barata, no caso de Pokémon GO, é de graça, né? Então, tá aí a revolução que ele trouxe tecnologicamente falando, e mostrou também que a Nintendo pode ter um investimento muito alto no setor mobile e trazer retorno direto para as ações de mídias dela. Eu discordo um pouco de você, Mario, que eu não acho Pokémon GO um jogo ruim. Eu acho que muito do não pega em alguns celulares ou não consegue jogar é problema da localização e do celular que você usa. Eu usei um celular de 3, 4 anos atrás e eu consegui jogar bem mais ou menos e com uma internet bem vagabunda. Então eu acho que nesse ponto Pokémon GO foi bem acessível para todo mundo. E com relação à queda de público, é claro que ia cair por causa do fenômeno. Mas se você for ver em questão de geração de renda, Pokémon GO tá batendo pau a pau com Clash Royale e tá dando muito dinheiro. E eu acho assim, com todas as parcerias que eles estão fazendo, eu acho que o jogo, entre aspas, ele é pra ficar. Ele não é um jogo tradicional, quando você fala que ele não é realmente um jogo, mas é aquela coisa. Pokémon GO é pra você bater perna e ficar atacando Pokébola e conquistando ginásio. E eu vejo muita gente fazendo isso e, tipo, eu já parei de jogar Sun and Moon, mas Pokémon GO de vez em quando eu ainda abro no meu celular. Não, olha só, eu não quero distorcer alguma coisa que eu falei, né? Porque eu não tô falando que ele é um jogo ruim, pelo contrário. Sobre a questão tecnológica, o meu celular ele não roda, meu celular também é de 3, 4 anos atrás, né? E convenhamos, ele é um iPhone 4S, ele deveria rodar, não roda, e eu conheço aparelhos tipo Asus, um Zenfone da vida aí que também não roda. Tá? Eu acho que eles deveriam dar algum jeito de otimizar a aplicação ainda pra conseguir atingir outro público. E a minha opinião não foi que teve uma queda de público, porque isso é esperado mesmo, né? Meu problema foi que eles não conseguiram cativar os jogadores hardcores. Mas não é um jogo feito pra isso, né? Não, eu sei, mas eu acho que pra atingir uma massa de público, acho que seria importante, tipo, ter outras coisas que conseguiriam usar esses jogadores que são aficionados por desafios ou competições, entendeu? Mas pra isso não serve já a série principal? Que é encarecido. A ideia é você atingir o público também com dispositivos móveis, né? O pessoal que não compra um 3DS, mas que joga um Final Fantasy XV no PS4, de repente quer ter a acessibilidade de pegar o celular e jogar. Ah, porra, né, mano? O cara tem um PS4, não tem arrumamento de 3DS, porque ele não escolhe não querer, ele não ter, né? Sei lá, eu imagino que, tipo, Pokémon GO, o alvo nunca vai ser isso. Principalmente porque até o sistema de luta de Pokémon GO no ginásio é horrível, sabe? Não é nada que você precisa de player skill ou qualquer coisa do tipo. Então, nisso eles deveriam aprimorar, entendeu? E nesse tipo de coisa eles deveriam aprimorar. Eu sou contra isso, eu acho que eles não deviam aprimorar as batalhas e deixar mais complicado. Eu acho que tem que deixar acessível pro público, porque são pessoas que não querem apertar botão, eles só querem dar swipe na tela. E é assim que a batalha de Pokémon GO funciona. E vendo, sei lá, a gente mais velha jogando, tá tudo bem, a gente acha uma merda, mas pra eles é não só o suficiente, como é divertido. Bom, mas o que importa é o seguinte, a gente concorda que Pokémon GO tem o mérito dele como jogo do ano, certo? Sim, mas é porque você não jogou Fire Emblem Fates Conquest. Então, pra nós dois, você escolheu o meu Fire Emblem, hein? Não, mas se a gente tá em três, vocês dois já escolheram Fire Emblem Fates, ele já ganhou o jogo do ano, né? É que, assim, como fenômeno social, Pokémon GO vence. Como o melhor jogo, eu considero Fire Emblem Fates. É que é aquela coisa, você não tem como criticar Pokémon GO, porque ele foi o melhor, assim, pra um público geral, mas pra gente, pra mim e pro Jefferson, e aí como acaba vencendo 2-1 no podcast, pro podcast virar Fire Emblem Fates o jogo do ano. Então tamo aí nessa democracia bonita aí de se ver, né? E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós vamos ler o comentário do nosso amigo Rodney Vino Orellana. Então vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor. Olá galera, fiquei empolgado com o rumor do Virtual Console e do Cube no Switch. Porém lembrei que quase todos os jogos bons no console roxo já saíram em versões HD ou ports no Wii, assim que já desanimei. Por outra parte, fiquei animado mesmo com a possível saída da série Dark Souls no Switch. E aproveitando que quase acaba o ano, pergunto, quais são as maiores surpresas do ano no mundo dos games pra vocês? Pra mim foi o anúncio do Switch com Skyrim e o último capítulo de Pokémon X, Y e Z. X, Y e Z. NZ, com um destaque negativo do readiamento do novo Zelda e o filme do Warcraft. Até a próxima. Nossa, o filme do Warcraft foi esse ano, mano. Eu esqueci disso. Foi, é, eu não vi. E só assim, eu acho. Dizem que é um filme que os fãs adoraram e quem não gosta de Warcraft ficou boiando. Eu não vi também, mas, e não faço nenhuma questão porque eu não sou fã de Warcraft, assim. Então, a pergunta do maior surpresa vai ficar pro próximo podcast, que vai ser retrospectiva do ano. Provavelmente a gente vai usar essa pergunta como pauta também. E vamos ver. O Skyrim, anúncio do Skyrim no Switch. Eu achei isso meio ruim porque, mano, isso é um jogo de 3 anos atrás, 4 anos atrás, mais ou menos. Eu achei isso meio zoado. É 5 anos do Skyrim já? Eu não sei quantos anos são, mas o bom do primeiro Skyrim é que ele é curto, né? É curto no sentido de ele... São uns que 8 gigas, alguma coisa? Ele é bem tá, menor. É pequeno, tá. Ele é pequeno, ele é bem menor do que a última versão. Não, mas calma, essa vai ser a versão remasterizada do Skyrim, não vai ser a versão normal, né? Porque a remasterizada vai sair pra outros consoles também. É, já saiu, né, na verdade. É isso. E, de novo, o Nintendo está vendo jogo atrasado. E, mano, jogo do GameCube pro Wii U. É, tem aquele lá de terror, Eternal Darkness é o nome? Isso, deve ser. Eternal Darkness? Então, Eternal Darkness tem. Tem o Luigi's Mansion, não serve pra nenhum lugar. Por mais que tenha a versão do 3DS, é outro jogo. Tem até um jogo... Sunshine. É, Super Mario Sunshine, verdade. Que a Nintendo já falou, né? Então, esses jogos são interessantes de ver. Skies of Arcadia. E as melhores versões são do Metroid Prime, que é a versão do GameCube. Putz, eu lembrei agora de um jogo que eu queria... Do GameCube que eu queria ver no como remake no Switch. Olha só, jogo do ano esse, hein? Qual? Harry Potter e a Copa Mundial de Quadribol. Puta que me pariu. Pior que eu comendo esse jogo, mano. A melhor versão dele era qual? Era de PC? Não, era de GameCube. É, também tinha pra PC também, né? Mas qual era a versão da melhor? Não, do GameCube e do PC era a mesma. E aí tinha a versão do Game Boy Advance que era uma bosta. Eu acho que tem coisa pra garimpar. Acho que cada um vai ver a biblioteca do Cube, vai ver alguma coisa que quer. No meu caso é o Wave Race Blue Storm. Eu acho que já falei aqui, é uma coisa que eu tenho saudades. É o de lanche esse aí? É o jet ski, cara. Né? Lanche ski. É diferente de jet ski, cara. Não sou das praias. Não precisa ser das praias pra saber, cara. Tá tipo nos livros da pré-escola. Ô Jefferson, você já foi nos Hot Zones que tem jet ski, cara? Você jogava naqueles fliperamas lá? Ah, mas eu jogava, mas eu não curtia. Eu acho que... Eu não sei, acho que... É, foi o primeiro jogo de GameCube que eu peguei, né? Ah, entendi, aí fica marcado. É, não sei se é uma sensação nostálgica, mas... O que eu me lembro era muito bom, assim. Tipo, eu peguei, eu jogava mais ele do que Smash, né? O Jeff não curtiu o roleplay de subir na lancha, né? Jet ski. O cara prefere sair da imersão a usar o controle, né? Ah, mas o controle do GameCube é tipo uma lancha. Eu curto mais jogo de corrida do que luta. Bom, e pra você que ouviu até o final, não deixe de fazer uma lista também comentando das categorias, do que você escolheria dos melhores ou piores do ano, tá? Incluindo decepção do ano, jogo mais esperado, trilha sonora, mobile, multiplayer e etc, né? E se vocês não quiserem ficar no tema, pode falar de todos os jogos, porque a Nintendo tá com pouco mesmo. A gente que tem que manter o tema, porque o nome tem Nintendo, né? E se vocês não escolherem Fates, Conquest, a gente nem vai ler, tá? Vai ler sim, porque tem gente aqui que ainda defende o lado contrário ao Weibo aí. E, nossa, tô dando alfinetado de graça, né? E pro nosso público, né? Porque o nosso público gosta pouco de desenho japonês também. Bom, não deixe de responder nos comentários, tá? O seu comentário pode aparecer no episódio da próxima semana, que por um acaso vai ser uma retrospectiva especial de final de ano. Se é a primeira vez que você está ouvindo o podcast, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira, meia-noite. É isso e até o próximo episódio.